Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Meruge, Seixo e Travanca. Estamos em período de Natal e é desse grande acontecimento que vamos falar. Conversaremos sobre o profano e o religioso nesta quadra de Natal, da confusão que vai na mente de muitos que consciente ou inconscientemente confundem o Pai Natal com Jesus Cristo. Falaremos dos palhaços made in China, que são colocados nas janelas, varandas e outras zonas da casa, e do que isso poderá ter a ver com o Natal de Jesus Cristo. Analisaremos os estandartes com a imagem de Jesus, que há cerca de 3 anos começou a ser colocada nas janelas e varandas das casas, com o objetivo de lembrar o Natal cristão. Veremos como o decreto do imperador romano, César Augusto, vem ajudar a cumprir o que os profetas anunciaram centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer, que o local do nascimento seria a cidade de Belém. Procuraremos transpor, fazer a analogia para hoje dos acontecimentos de há 2000 anos, em que muita gente fechou a porta a Jesus Cristo. Por fim, falaremos da muita luz que ilumina, nesta quadra, as nossas cidades, e se todos contribuem para este aumento de luz, saberão o significado da luz de Natal. Bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Um Feliz Natal e um Santo Natal, um Feliz e Santo Natal para os que nos escutam, quer se encontrem no país ou no estrangeiro. Francisco, vou-lhe colocar a primeira questão, e que, como eu acabei de referir, se refere ao Natal, e que é a seguinte: o Papa disse que o Natal se tinha transformado em festa de negócios. Sente que o sagrado está a ser apagado a favor do profano? Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Armando. Santo Natal para todos. Estamos mesmo às portas do Natal. A afirmação do Papa, ainda este mês de dezembro, de que o Natal tinha se tornado uma festa de negócios é muito pertinente. O Papa convida a que os cristãos se unam e vivam este Natal que vamos celebrar, este Natal do ano da fé, é importante dizer, é o Natal que o Senhor nos concede para celebrarmos em pleno ano da fé, no coração do ano da fé, como uma festa interior. É assim que o Papa pede, uma festa interior, em que o brilho das luzes, a fugacidade do consumismo, não obscureçam a luz que é Jesus. Esse é o problema. Esse é o problema. Como Belém de há 2000 anos, o mundo de hoje não tem espaço para Jesus. E quer constantemente retirar qualquer referência cristã. Veja, as notícias correm. Uma Câmara Municipal belga proibiu a construção de um presépio em praça pública, precisamente para não, como é que eu vou dizer, menosprezar, sensibilizar, ferir a sensibilidade de outras confissões religiosas ou a ausência delas. E, portanto, o que nós estamos a assistir progressivamente em nome de uma espécie de tolerância, que é uma nova religião que agora querem impor por este laicismo atroz em que vivemos, uma nova religião de tolerância que nos leva a suprir o evento cristão. E não há Natal sem Cristo. Não há Natal sem o Senhor Jesus Cristo. E esta é a verdade fundamental que os cristãos são chamados a anunciar e são chamados a viver e a testemunhar nesta quadra natalícia. Francisco, eu não tinha conhecimento desse caso, mas também não é surpresa. Isso mais não é do que a história que houve com os catecismos. Portanto, no fundo, foi a mesma coisa. Bento XVI disse que a escuridão acerca de Deus e a escuridão acerca dos valores são uma ameaça para a nossa existência e para o mundo em geral. Que comentário lhe merece? Sem dúvida. Eu penso que quando nós lemos o primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, o prólogo de São João, nós encontramos de forma muito viva, clara aquilo que é o evento do mistério da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Natal, o mistério do Natal, acolhido e vivido hoje em dia. Há um perigo, às vezes, ao lermos os Evangelhos, que é lermos como realidades que aconteceram datadas num tempo e que ficaram ancoradas no tempo para o qual foram escritos. Quando São João diz, no primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, no chamado prólogo joanino, quando diz: a luz brilhou nas trevas e as trevas não reconheceram a luz, ele veio ao que era seu e os seus não o reconheceram, isto não foi uma realidade acontecida há 2000 anos. É uma realidade viva que acontece hoje. Da mesma forma, o Santo Padre fala desta escuridão espiritual, esta escuridão dos valores, escuridão axiológica, se quisermos, que é sinal deste mundo de trevas, onde a luz de Cristo quer iluminar, onde a luz de Cristo quer fazer-se brilhar. E o tempo do Natal é um tempo de luz, acima de tudo, de luz interior. É o Senhor Jesus que quer descer à nossa vida, quer fazer do nosso coração o presépio, a manjedoura onde nasce, quer nos esclarecer, quer nos revelar aquilo que somos. Como diz o Concílio Vaticano II, o mistério de Cristo revela ao homem aquilo que ele mesmo é. Ou seja, há uma epifania no nosso coração. Da mesma forma que o Senhor Jesus se manifestou há 2000 anos, na Gruta de Belém, aos pastores, em 6 de janeiro, como celebramos aos magos, o Senhor Jesus quer-se nos revelar a nós. E quando Deus se revela, se mostra quem é, tem esta particularidade interessante, porque mostra-nos também quem somos. Quando Deus diz quem Ele é, diz automaticamente, concomitantemente, quem Eu sou. Né? Se Ele se manifesta como Pai, e Jesus Cristo se manifesta como Filho de Deus Pai, manifesta esta fraternidade universal a que nós pertencemos. Diz-nos: tu também és filho de Deus, tu também és chamado ao reino da luz, abandona as obras das trevas. Há um texto lindíssimo que os religiosos, os sacerdotes e os leigos que têm o bom hábito de rezar a liturgia das horas vão contemplar precisamente no dia de Natal. Diz assim São Leão Magno, no século V: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. É o texto do dia de Natal. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Uma vez participante constituído da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias com um comportamento indigno da tua geração. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Não esqueças que foste libertado do poder das trevas e transferido para a luz do reino de Deus. Eu penso que esta é uma grande mensagem de Natal, à luz disto que eu disse. Deus manifesta-se, Deus mostra-se, mas mostra também a dignidade que somos feitos. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. O Natal é uma epifania, uma revelação. Diz-me quem é Deus, diz-me quem eu sou. Francisco, eu ainda volto aqui à frase de Bento XVI, para dizer o seguinte: isto é a minha opinião e não sei se estou certo, se não, mas, portanto, o Papa dizia que, portanto, há uma escuridão acerca de Deus e uma escuridão acerca dos valores. Eu atrevo-me a dizer que até haverá uma certa proporcionalidade, quer dizer, quanto mais escuridão há em relação a Deus, mais escuridão haverá em relação aos valores. Será assim ou não? Sim, sem dúvida, não é? Não há... A nossa vida, a dimensão moral, como nós a entendemos, depende muito do sentido. Não é? Se eu acredito que, se eu faço um ato de fé, que não há Deus, e que vale o mesmo viver bem ou viver mal, porque no fim das contas todos acabamos por falecer, morrer, e depois não há nada, eu vou organizar a minha vida em função disso, não é? Em função do absurdo. Se eu acredito que a minha vida provavelmente se resume a isto que aqui está e não tem mais, não há um para além de tudo isto, não há um mais, um plus, o mais além, se eu acredito nisto, se eu faço um ato de fé, porque é preciso fazer um ato de fé para acreditar no absurdo também, tal e qual como é preciso um ato de fé para acreditar no absoluto, que é Deus, é preciso um ato de fé para acreditar no absurdo de uma existência sem Deus. Se a minha existência não tem sentido, a minha vida vai viver a partir daí, com os valores a partir daí. Ou seja, tudo é relativo, tudo é provisório e pronto. Eu sou o juiz que crio e dito a minha lei moral. Se eu, por outro lado, acredito que há um absoluto que me criou, um mais além para o qual eu sou chamado, um horizonte de eternidade para a minha vida, então não. Então a minha vida vai ser vivida em função disso. Portanto, a escuridão acerca de Deus, claro que é justamente proporcional em relação à escuridão acerca dos valores com que eu nortear a minha vida. Se eu não creio que a minha alma poderá conhecer uma vida derradeira, eterna, em Deus, eu também não vou precisar, ao longo desta vida, de pautar a minha vida, precisamente, por valores de eternidade. Né? Agora, aqui é preciso esclarecer um aspecto. Né? E o drama do ateísmo, e o drama de pessoas que nos dizem, porque aqui há vários níveis, como é que se chega a esta dimensão de absurdo. Chega-se à dimensão de absurdo, muitas vezes sem culpa própria. Ou seja, há pessoas que vivem o drama de não terem fé e que partilham connosco esta dificuldade. Eu queria acreditar, eu gostava de encontrar paz na fé, mas eu não sou capaz. Né? Mas são pessoas que andam à procura, Bem diferente é esta atitude inteligente, séria, de quem coloca à procura, quem vê a estrela e a segue, bem diferente a esta atitude, quem vê a estrela e a procura seguir, e às vezes o caminho para chegar até à revelação de Deus é bastante distante, da atitude leviana, superficial, de quem não faz grande caso, não procura responder às questões fundamentais, vive e contenta-se vivendo sem sentido para o seu ser. Esta atitude indiferente, esta atitude relaxada, é sinal, primeiro, de uma falta de inteligência humana, e, em segundo lugar, é sinal também, provavelmente, de um problema grave espiritual, né? De uma frieza do coração que, vendo a estrela, não quer seguir. Vendo a luz, prefere ficar nas trevas. Francisco, eu noto, não sei se eu consigo transmitir o que estou a pensar. Mesmo no nosso dia-a-dia, portanto, a gente às vezes nota pessoas que têm grande intimidade com Cristo, pessoas que têm muita fé, e eu, a ideia que tenho, e estou convencido que não estou errado, é que essas pessoas conseguem ver com muito mais clareza no dia-a-dia o que têm que fazer, conseguem intuir com muito mais facilidade do que quando a pessoa, pronto, tem uma fé fraca ou tem pouca intimidade com Cristo. Quer dizer, isso é impressionante, porque nós precisamos dessa luz, voltamos à luz, não é? Quer dizer, luz de fé. Nós precisamos desta luz para o dia-a-dia, para nos orientarmos, porque quantas vezes nós vamos na rua e aparecem-nos vários caminhos. Agora, qual é que nós vamos? E é difícil. Mas é muito importante, de facto, quando para essas pessoas, e que eu, portanto, direi invejo no bom sentido, quando vejo que, de facto, uma pessoa com muita fé, com muita intimidade, consegue ver com muito mais clareza do que eu. A luz da fé permite uma acuidade visual muito, muito mais profunda, muito mais viva, não é? Eu, aos miúdos da catequese, não estou a falar para miúdos da catequese, mas o exemplo penso que ajudará, costumo dizer que a fé pode funcionar como funcionam os meus óculos. Eu, sem eles, sou bastante miúpe, vejo com pouca definição. A realidade sempre lá esteve. A realidade sempre esteve diante dos meus olhos. O problema está na definição com que eu a via. A princesa Alexandra Borghese, que é a princesa da Casa Real Italiana, dizia, converteu-se, ela era uma mulher ateia e até estranhamente ateia, porque vinha de uma família tradicional, e no ano 2000 teve uma conversão assim fulminante. E o título do livro dela está traduzido até para português, à venda em qualquer livraria, do livro que relata a conversão dela, tem um título sugestivo: Com um Novo Olhar. Com um novo olhar. Justamente é isto que a fé dá. Um olhar novo sobre a realidade. A realidade é a mesma, não é? E a fé não é nem é um paliativo para a nossa, as nossas tristezas, nem é um sedativo para as mesmas. Não. Também não funciona como um placebo para encobrir o que... Não é nada disso. A fé dá-nos um olhar novo sobre a realidade que está diante de nós, né? A fé ilumina. A fé ilumina. Dá luz, renova sobre a realidade que se me aparece, sobre as situações, as pessoas, os traumas, as tribulações, mas também as alegrias e os projetos, as esperanças. A fé, diríamos assim, dá-nos chão para caminhar e fazer progredir a nossa vida. Os óculos, de facto, acho que são um ótimo exemplo, porque permita-nos ver com muito mais clareza. No fundo, era exatamente isso. Uma noite em claro estou, eu não sei rezar. Pensamento inútil, vou tentar me anular. Fiquei triste, triste sou, eu não sei rezar. Vem que a alma se afunda nesta imensa penumbra que a noite está morrendo, que a noite me está morrendo. Minha noite um brilho tem, um sinal do bem. Não tenho malícia, mãe, o descuido é teu. O amor não se nega nem a quem nega o seu. Vem que a alma se afunda nesta penumbra que a noite me está morrendo, que a noite me está morrendo. Uma noite em claro estou a saber de mim, a flor da minha alma sou princípio do fim. Quem me prendeu, quem me amou, não cuidou de mim. Vem que a alma se afunda nesta imensa penumbra que a noite me está morrendo, que a noite me está Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Marujo, Seixo e Travanca. O dia de Natal está mesmo a chegar e é desse grande acontecimento que estamos a falar. Conversamos sobre o profano e o religioso nesta quadra de Natal, da confusão que vai na mente de muitos que consciente ou inconscientemente confundem o Pai Natal com Jesus Cristo. Falaremos dos palhaços made in China que são colocados nas janelas, varandas e outras zonas da casa e do que é que isto poderá ter a ver com o Natal de Jesus Cristo. Analisaremos os estandartes com a imagem de Jesus, que há cerca de 3 anos começou a ser colocado nas janelas e varandas das casas com o objetivo de lembrar o Natal cristão. Veremos como o decreto do imperador romano César Augusto vem ajudar a cumprir o que os profetas anunciaram centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer, que o local do nascimento seria na cidade de Belém. Procuraremos transpor, fazer analogia para hoje, dos acontecimentos de há 2000 anos em que muita gente fechou a porta a Jesus Cristo. Por fim, falaremos da muita luz que ilumina nesta quadra as nossas cidades e se todos os que contribuem para este aumento de luz saberão o significado da luz. Francisco, eu acabei de referi-lo, e a questão que eu vou colocar é a seguinte: consciente ou inconscientemente procura-se confundir Jesus Cristo com o Pai Natal. Tem essa percepção ou não? Sim, sem dúvida. A verdade é que não me admiro cada vez mais, sobretudo em contexto urbano, haverá miúdos que pensem que a festa de Natal é a festa do nascimento do Pai Natal. E, portanto, se alguém nasceu, foi o Pai Natal que nasceu. A verdade é clara. Há que recuperar os símbolos cristãos. Eu também não acho que se deva fazer... Eu aqui sigo muito a pedagogia de Gamaliel. Também acho que não devamos fazer uma campanha de... uma cruzada, diríamos assim, contra o Pai Natal, contra a Popota e a Leopoldina, que acho que são os nossos três símbolos portugueses. Ou seja, isso pode muito bem ter direito a existir e se calhar alimentar o imaginário das crianças, mais ou mais nestes tempos de crise. Eu também não sou xiita ao ponto de criticar e querer condenar tudo isso. Agora, o que nós estamos assim a assistir, e temos que ter com dizê-lo com verdade, é que isto não é inócuo, isto não é ingênuo, isto não é assim, não nasceu de geração espontânea. Todos estes símbolos, não sendo, diríamos assim, anticristãos na sua expressão, não é? Penso que a ideia de haver um senhor de idade, barbudo, que gosta de distribuir felicidade, não é para mim uma coisa anticristã. Acho que haver dois bichos que andam aos pulos na televisão a distribuir felicidade não é provavelmente anticristão na sua expressão exterior, mas aqui é que está, elas fazem parte daquilo que podíamos chamar uma engenharia social, ou seja, que é uma realidade que a sociologia tem avançado imenso. O que é a engenharia social? É esta tentativa de quem faz opinião, de quem quer fazer uma mutação social, de substituição de símbolos e linguagens por outros, né? Esta engenharia social nasce no contexto soviético, nasce no final do século XIX, início do século XX, foi sobretudo teorizada pela escola de Frankfurt na década de 30, António Gramsci e outros teorizadores, que fazem e têm este género. Nós queremos uma sociedade nova. E como queremos uma sociedade nova, a primeira coisa que temos que fazer é eliminar os símbolos da velha sociedade. E como não podemos eliminá-los a todos, o que nós vamos fazer é uma transmutação simbólica. Ou seja, nós vamos retirar alguns por desgaste e recolocamos outros. Né? Isto era o processo soviético que chamava-se nomenclatura, na língua russa. Ou seja, eu altero o significado de uma palavra ou de um símbolo e coloco lá outra coisa em seu lugar. Porque o povo precisa de alguma coisa a que se agarrar. Esta era a mentalidade. Bem, isto é muita teoria lá muito para trás. Mas vamos ver como é que isto se traduz. Traduz-se nisto. Né? Repare, é muito feio dizer aborto. É mais giro dizer interrupção voluntária da gravidez. É muito feio dizer sodomia. É mais fácil dizer casamento entre pessoas do mesmo sexo. É muito... Podia dar aqui N exemplos. Faz tudo parte desta mentalidade, ou seja, nós retiramos a carga simbólica a uma determinada realidade e insuflamos lá dentro outra coisa. Para tornar a realidade mais doce, mais suave. E para ir fazendo uma mutação social, não é? Isto tem sido analisado diversas vezes, a questão das telenovelas, não é? Como é que as telenovelas já interferem imenso na vida social das pessoas, porque aquilo vai lá ficando, aquela estrutura vai lá ficando. Chama-se isto de engenharia social. No Natal, está claro que, não sendo anticristão nenhuma destas figuras, não é? Porque na sua expressão exterior elas não são anticristãs, elas visam uma transmutação de simbologia, elas visam uma modificação por dentro da realidade simbólica. E então, se nós retirarmos o presépio, mais a mais, em nome de uma pretensa tolerância por quem não é crente, eu não sei se nós estamos aqui a perceber que... A realidade aqui é quase satânica. porque procura fazer uma... com aparência de bem, está-se aqui a fazer um gravíssimo crime, né? Com aparência de bem, que é eu respeitar e viver numa sociedade pluralista, eu retiro esses símbolos. Então, repare, quais são as instituições públicas que nas suas decorações agora têm presépios? Quase nenhumas. Quase nenhumas. Porque o que é de público é de todos, o que é de todos não pode ferir as partes e, portanto, não vamos ter. Mas o Pai Natal, mas todas as figuras já podem estar representadas. Não é? Ou seja, há uma espécie de religião laica, tolerante, laicista, quero dizer, tolerante, que tem também as suas simbologias. Antigamente era mais fácil, porque a Igreja chamava isto de paganismo e resolvia o caso de uma só penada. Hoje em dia, no diálogo com o mundo, nós não podemos ser assim. Mas temos que ter o olho aberto para entender que estas realidades de transmutação têm um objetivo. Não são ingénuas, não são inócuas. Há um objetivo que é retirar, por desgaste, os símbolos autênticos cristãos e colocar lá outras coisas. Veja o que se passou com a Revolução Francesa. Né? As festas mantiveram-se, mudaram de nome. Os meses mantiveram-se, mudaram de nome. Quer dizer, há aqui uma ideia. Muda-se a realidade, né? Para retirar-lhe a sua carga religiosa e colocar lá outra coisa que, não sendo má em si mesma, não é Cristo, não é Jesus. Por isso o Santo Padre continua a dizer que, portanto, é importante que se recuperem os símbolos cristãos, um dos quais, portanto, o presépio, não é? O presépio é fundamental. Criar que as nossas, que em cada família cristã haja um presépio, que nós não tenhamos esta ideia dos estandartes de Natal que colocamos às portas das nossas casas, é fundamental, não é? Isto nasceu de uma iniciativa de Lisboa, de um grupo, de um movimento, e depois foi-se propagando pelo país. É fundamental este género de sinais exteriores. Sobretudo, nós não queremos fazer guerra, percebe? Nós não queremos fazer guerra, os católicos não têm que fazer guerra a ninguém, não têm que declarar guerra a ninguém, nada disso. Mas nós temos que defender o que é nosso. E defender o que é nosso, viver a matriz da nossa identidade católica, não com a presunção que somos melhores, mas até de uma perspectiva missionária. Já viu que bom que é se nós na nossa família, nesta quadra, tivermos um presépio? E como é óbvio, nesta quadra é época de grande mobilidade, em que nos visitam vários familiares e amigos, e o testemunho que é poder encontrar na nossa casa um presépio, poder encontrar na porta da nossa casa ou à janela da nossa casa um estandarte, ou até quem passa na rua. Quer dizer, o testemunho de fé não é, como nos pretende essa religião laica dizer, não é um atentado à tolerância. Não! É um atentado à indiferença, que graça, e é sobretudo um grande desejo de que a luz de Jesus seja, brilhe na vida de tanta gente. E portanto nós temos que recuperar estas coisas, recuperar tudo isto, não é? Porque é que antigamente era o menino Jesus que dava os presentes e agora é o maldito Pai Natal? Porquê é que antigamente a família não abria os presentes sem antes fazer um momento de oração? Porquê é que antigamente a consoada era feita com abstinência de carne, com o célebre bacalhau? Porquê é que antigamente as missas do galo eram momentos em que depois da consoada a família se unia para rezar? Porquê é que antigamente ninguém distribuía presentes sem antes beijar a imagem do menino Jesus? Eu acho que nós perdemos tudo, ou quase tudo. E está na altura de voltarmos a recuperar o sentido original do Natal e único. Três estrelas de alumínio a luzir no céu de querosene. Um bêbado julgando-se César faz um discurso solene. Sombras chinesas nas ruas esmeram-se, aranhas nas teias impacientam-se, as gazuas corre o cavalo nas veias. Há uma luz na barraca, lá sagrada família. À porta um velho pneu com és uma bugavilha. Choro de criança, será branca, negra ou mulata? Toquem as trompas da esperança e assentem bem qual a data. A lua leva a boa nova aos arrabaldes mais distantes. Pastores sem teto, tristes reis magos errantes, e vem um sol de chapa fina subindo a anunciar o dia. Dois anjinhos de cartolina vão cantando. Nasceu, enfim, o menino foi posto aqui à falsa fé. A mãe deixou sozinho e o pai não se sabe quem é. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Maruj, Seixo e Travanca. O dia de Natal está mesmo a chegar e é desse grande acontecimento que estamos a falar. Vamos continuar então esta conversa, vamos analisar os estandartes, vamos analisar os palhaços made in China e vamos ver de facto como é que o decreto do Imperador Romano César Augusto vem ajudar a cumprir o que os profetas anunciaram centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer, que o local de nascimento seria na cidade de Belém. Procuraremos também transpor para hoje os acontecimentos de há 2000 anos, em que muita gente fechou a porta a Jesus Cristo. Por fim, falaremos da muita luz que ilumina, nesta quadra, as nossas cidades, e se todos contribuem para este aumento da luz, saberão o significado da luz de Natal. Francisco, então vamos continuar à conversa. O Francisco já falou há pouco dos estandartes e do Pai Natal. Agora, pronto, já agora só mais um bocadito para passarmos a outro assunto, mas eu gostaria de lembrar, e penso que o Francisco poderá confirmar ou não, mas eu penso que os estandartes são mais próprios para nós cristãos, portanto lembram mais o nascimento de Jesus, porque o próprio estandarte tem a imagem de Jesus, e que de facto aqueles palhaços, ou pais natais, ou o que quer que lhes chamemos, que aparecem por vezes pendurados nas janelas, nas portas, nos telhados, penso que nada terão a ver com o Natal. O que é que lhe parece? Sem dúvida. O estandarte de Natal é um símbolo cristão, assumidamente cristão. Como falei há pouco, o Pai Natal nada tem a ver com Natal. Conforme disse, pese embora não ser, na sua expressão exterior, não promulgar um valor anticristão, acaba por o fazer de forma interior, porque faz uma substituição simbólica. Eu convido os nossos católicos a adquirirem, eles agora estão à venda em toda a parte, esses estandartes de Natal, e a renunciarem a essa mentalidade do mundo de colocar os pais natais, claro, sem dúvida. O estandarte é um símbolo da nossa fé poderoso, que nós colocamos à porta da nossa casa ou na nossa janela, e fica para toda a gente ver, né? O menino Jesus, né? Como que ia dizer, nesta casa reina Cristo, nesta casa o Senhor Jesus é o Senhor. E eu penso que isso é um sinal muitíssimo eficaz, também de nova evangelização, porque não é preciso palavras, repare, poupa-nos às palavras, poupa-nos ao encargo de termos que despender tempo para ir ao encontro dos outros, para estar ali permanentemente um sinal, a dizer quem somos, quem aquela família pertence, quem reina naquela família. Eu penso que isso é um sinal poderoso e que temos que aproveitar com unhas e dentes, claro. Francisco, o Francisco há bocadinho falava do presépio. Aliás, o Santo Padre tem dito muitas vezes que todos os cristãos deviam fazer um presépio em casa. Um presépio é uma coisa que se faz muito facilmente. Quero a sua opinião. Eu costumo dizer aos miúdos da catequese que em cima de uma telha, em cima de uma tábua, com um bocadinho de musgo, com umas imagens, nós podemos fazer um presépio sem nos dar grande trabalho. É verdade que se a pessoa quiser fazer uma coisa muito mais completa, pois tudo bem, poderá fazer, não há nenhum problema. Mas quer dizer, mas acho que um presépio se faz com o maior das facilidades. O que é que lhe parece? Sem dúvida alguma. O presépio, nós sabemos, foi uma tradição que herdámos de São Francisco de Assis. O Santo Padre, no ano passado, na sua homilia para na noite da vigília, na noite de Natal, falava do presépio e falava da sua origem. Em 1223, São Francisco, em Greccio, celebrou o Natal com um boi, um jumento e uma manjedoura cheia de feno, e o pediu aos seus irmãos que rezassem o Natal e a Santa Missa fosse até celebrada sobre a manjedoura. E a partir daí popularizou-se, divulgou-se as imagens do presépio. Recentemente houve esta polémica toda, parva, perdoem-me, sobre o presépio a propósito do livro A Infância de Jesus, o último livro que encerra esta trilogia do Papa Bento XVI sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, porque o Santo Padre teria dito, o que é de todo inverosímil e que é hipótese para provar pela leitura do livro, teria dito que o burro e a vaca não pertencem à história, não têm consciência histórica, não se pode comprovar. Bem, uma coisa é dizer isto, foi o que disse o Santo Padre. Por outro lado, outra coisa é aquilo que o Santo Padre também diz. Nenhuma representação do presépio prescinda do burro e da vaca para mostrar aquilo que é toda a plenitude da criação que louva, acolhe e bendiz o Senhor nosso Deus. Os santos, os padres da Igreja, dos primeiros séculos do cristianismo, do primeiro milénio, falavam que naquela expressão do burro e da vaca, e do burro e do boi ou da vaca, estavam ali representada também de alguma forma toda a humanidade que não crê, toda a humanidade que vive na ignorância de Cristo. E que, de alguma forma, também a ela a luz pascal é chamada. É uma ideia de universalidade. O Senhor Jesus não veio somente para o povo eleito, para o povo de Israel. Ele é o Messias esperado por Israel, mas tem um caráter de universalidade, que nós depois veremos de forma ainda mais eloquente com a aparição aos magos, ou seja, aqueles que eram desprezados da sociedade israelita, e com a aparição, com a epifania aos reis, que de alguma forma significam toda a humanidade culta, sábia, poderosa, que, a quem a luz de Cristo também há de iluminar. Por isso o Papa pede neste livro, e também recorda-se a homilia do ano passado, que haja essa ampla divulgação do presépio como o sinal em que mais eloquente daquilo que é o Senhor nosso Deus. Eu acho que diante do presépio calam-se as palavras. Diante do presépio calam-se as palavras. Como é que o Senhor do Universo, como é que o Senhor criou o céu e a terra, o Senhor que me criou a mim, me visita, vem ao nosso mundo na humildade do presépio, não é? Se nós contemplarmos aquilo, a força silenciosa do presépio, isso deixa-nos abismados. O Senhor nosso Deus faz-se criança inerme, dependente de tudo, na maior das pobrezas, na maior das simplicidades, no maior despojamento possível. Como diz Santo Agostinho, o Altíssimo fez-se baixíssimo. Nós costumamos chamar a Deus Nosso Senhor o Altíssimo Senhor, mas no presépio ele fez-se baixíssimo, né? De alguma forma é preciso olhar para baixo a partir do presépio para encontrar o Senhor Nosso Deus. É preciso olhar para baixo. O Papa recorda também um gesto, um ato curioso. Se nós formos à Gruta da Natividade em Belém, para entrarmos no espaço onde a tradição aponta como o lugar do nascimento de Jesus, precisamos de atravessar uma porta que antes tinha 5 metros e meio de altura e que agora, desde há séculos, tem apenas 1 metro e meio. Porquê? Porque, diz o Santo Padre, de verdade, para conseguirmos entender quem é Jesus Cristo e a sua humanidade e divindade revelada no Natal, nós temos que nos abaixar. Quem vive na altura da sua razão, quem vive cheio de si, quem vive na sobranceria dos seus critérios pessoais, quem vive na sobranceria da sua vida sem Deus, quem é Senhor e Rei de si mesmo, é incapaz de se abaixar e de acolher Jesus que nasce no Natal. O presépio é este exercício da alma que nos obriga a contemplar o pequeno, que nos obriga a dobrar o joelho, que nos obriga a abaixar, a passar essa tal porta de metro e meio de altura e de cabeça inclinada a adorar o Senhor Deus que se faz presente numa criança. Eu penso que esta ideia da humildade, do abaixamento de Deus, da infinita misericórdia de Deus que se faz pequeno, é poderosíssima e nós no presépio a contemplamos de forma eloquente. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras, por esses quintais adentro vamos, há raparigas solteiras, por esses quintais adentro vamos, há raparigas solteiras. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas, por esses quintais adentro vamos, há raparigas casadas, por esses quintais adentro vamos, há raparigas casadas. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte, por aqueles olivais perdido foi-se embora o vento norte, por aqueles olivais perdido foi-se embora o vento norte. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra, só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa, rabanadas põe em vinho novo, matava a fome à pobreza. Rabanadas põe em vinho novo, matava a fome à pobreza. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Já nos cansa esta lonjura, já nos cansa esta lonjura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento das, às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Legiosa, Lagos, Morujo, Seixo e Travanca. O dia de Natal está mesmo a chegar e é desse acontecimento que temos estado a conversar. Entramos na parte final do nosso programa e vamos ver como é que o decreto do Imperador Romano César Augusto vem ajudar a cumprir o que os profetas tinham anunciado centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer, que o local do nascimento seria na cidade de Belém. Procuraremos também transpor para hoje os acontecimentos de há 2000 anos, em que muita porta se fechou a Jesus Cristo. Por fim, falaremos da muita luz que ilumina nesta quadra as nossas cidades e, se todos contribuem para este aumento de luz, saberão o significado da luz do Natal. Francisco, tal como anunciei, os profetas anunciaram o nascimento de Jesus em Belém centenas de anos antes de ocorrer. Maria e José viviam em Nazaré, quando o imperador romano César Augusto decretou o recenseamento de todos os homens, o que obrigou José a ir a Belém, sua terra natal, que ficava a cerca de 300 quilómetros. Numa época em que não havia meios de transporte, era o burro e pouco mais. O imperador romano contribuiu para a concretização desta profecia, até sem o saber. Quantas coisas acontecem na nossa vida sem que nos apercebamos, mas que tenha um determinado fim. É assim ou não? Sem dúvida. A questão do recenseamento, a questão do nascimento de Jesus em Belém, é uma questão teológica complexa, como nós sabemos, não é? Se nós pegarmos na Sagrada Escritura, veremos que as tradições da escrita evangélica são distintas, não é? São Lucas fala do nascimento de Jesus em Belém, pelo contrário, São Mateus dá a entender que Jesus nasceu em Nazaré. Ou seja, há textos diversos entre si. Como harmonizarmos estas coisas? É fácil. Lemos a Bíblia com o olhar da Igreja, com o olhar do Santo Padre, que é o Vigário de Cristo na Terra, aquele que temos a garantia segura, em quem podemos confiar. E o Papa poupa-nos a tantos problemas. Porquê é que falo destas contradições internas? Falo destas contradições internas porque, hoje em dia, muitos dos nossos católicos são bombardeados por um conjunto de pressões e contra-informação que nos dizem: ah, mas Cristo nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Então, mas depois do nascimento, foi para o Egito, como diz São Lucas, como diz São Mateus, perdão, ou foi para Jerusalém para ser apresentado no templo? E a gente fica assim, e agora? Como descalçamos estas botas? Ou seja, os textos evangélicos, voltamos a dizer, não pretendem ser, antes de mais, um relato histórico por si só. Não é interesse do texto evangélico ser descrever a história por si só, não é um relato jornalístico. Os textos evangélicos, antes de mais, pretendem ser um relato histórico iluminado pela fé. E por isso, é muito fácil nós encontrarmos, e provável encontrarmos, certas discrepâncias históricas, cronológicas, na narrativa evangélica. Como fazer? Acolher o ensinamento da Santa Igreja e ler os textos de forma a que eles possam harmonizar. Aliás, esse foi o objetivo do Papa Bento XVI, que nos deu esta prenda de Natal estupenda. Eu acho que nós ainda não tomamos consciência de que este livrinho, que não chega a custar 10 euros, Jesus de Nazaré, os relatos da infância, a infância de Jesus, não são uma prenda de Natal estupenda que o Santo Padre dá a cada um de nós. Porque naquele livro, que tem 110 páginas, um livro pequenino, nós conseguimos entender a infância de Jesus e harmonizar todas estas pequenas discrepâncias. Ler todo este texto e entender de verdade como foi os primeiros tempos, os primeiros anos da vida do Senhor Jesus Cristo. O Papa, depois de muita reflexão, porque é um homem de uma inteligência suma, fica e que esclarece, vou passar a ler. Se nos ativermos às fontes, fica claro que Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. O Papa trata da questão do recenseamento, não é? Nós sabemos, historicamente, o recenseamento que existiu foi dado na vigência do governador Quirino, mas no ano 6 depois de Cristo. Então temos aqui uma incongruência, não é? Historicamente, os relatos históricos que temos datam-nos do ano 6 depois de Cristo. Isto levou alguns teólogos a falarem de uma necessidade de acertar calendário, de entender. Por outro lado, diz-nos a Santo Padre, não é preciso. Porque de certeza que os evangelistas, ao narrarem estes factos, tinham conhecimento histórico muito mais próximo que nós agora há 2000 anos. E a historiografia da altura não era tão evoluída como hoje, em que há atas para tudo, registros para tudo. Bem, o que é que eu quero dizer? Espero não ter trazido confusão. O que eu quero dizer, tão simplesmente, é o seguinte. Há que voltar ao Evangelho e lê-lo segundo a tradição eclesial. Um conjunto de dados podem nos dizer são incoerentes entre si, se pegarmos nos vários textos, mas não são excludentes, ou seja, não se excluem uns aos outros, podem ser complementados. E a leitura do livro do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, a infância de Jesus, pode-nos ajudar de sobremaneira a conseguir harmonizar estes relatos e a entender aquilo que é, diríamos assim, que é o objetivo do Papa, o fulcro, a essência do cristianismo, a vida do Senhor Jesus, aquilo que lhe é mais característico, mais próprio. Esse é o objetivo do Santo Padre no livro que recentemente publicou. Francisco, estamos no período de Natal, as nossas cidades têm mais luz, brilham mais. Tudo isto se justifica porque estamos a comemorar a chegada de quem é a luz e de quem deseja a luz para este mundo. Aliás, o Francisco há pouco dizia mais ou menos isso. Mas muitos dos que mandaram executar estes trabalhos certamente não sabem o significado desta luz. Concorda ou não? Pois, sem dúvida nenhuma. Estas luzes que vemos no Natal deviam ser sinal da luz que é Deus. Se nós pegarmos o desafio às pessoas que ainda não conhecem a Liturgia das Horas, a rezá-la. É possível quem tem internet ir ao site do Secretariado Nacional de Liturgia, liturgia.pt, e encontrar a Liturgia das Horas em versão online, quem puder rezar, porque os próprios textos nos ajudam a entender esta realidade da luz de Deus e como nós devemos. Diz assim a Igreja, na noite de Natal, na antífona que prepara o Magnificat, o hino da Virgem Maria: quando o sol aparecer no horizonte, vereis o Rei dos Reis que procede do Pai, como esposo que sai do seu tálamo. Quando o sol, o Senhor Jesus, como o sol que brilha no horizonte das trevas da humanidade. No próprio dia de Natal, hoje brilhou para nós o dia da nova redenção. E sei lá, tantas antífonas, tantas realidades, tantos textos que nos falam desta luz. Toda a luz que nós possamos, com que nós possamos iluminar as nossas ruas, as nossas casas, as nossas árvores de Natal, os nossos presépios, devem ser simplesmente símbolo, sinal dessa luz verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, que brilha nas trevas do nosso mundo. E Armando, como o nosso mundo precisa dessa luz? Já viu a crise em que nos mergulhamos, moral, económica? Já viu o estado de destruição a que chegou as nossas famílias? O estado de corrupção a que chegou a nossa juventude, os nossos jovens? Já viu a crise de fé que graça na nossa Europa? Já viu que nós não temos esperança? Somos um país que aquilo que temos do que melhor para dizer aos jovens é: fujam daqui. Somos um país que aquilo que tem melhor para dizer às famílias é: não vos vamos ajudar na sustentação do vosso agregado familiar, mas podemos-vos ajudar para matar os vossos filhos. Uma nação que mata os seus filhos é uma nação que não tem futuro. Uma nação que expulsa os seus jovens é uma nação hipotecada. Uma nação que não tem futuro. É assim que está o nosso país, que está a nossa velha Europa. E como nós precisamos hoje desta luz? E de rezar, Senhor Jesus, ilumina a minha vida. Ilumina, esclarece, faz luz nova sobre quem nos desgoverna. Faz luz nova sobre estas realidades todas humanas. A luz de Cristo precisa de brilhar, não é? E que bom que era que nós, ao vermos estas luzes de Natal, nos lembrássemos disso, como nós precisamos. Nós somos o povo que anda nas trevas. Nós somos o povo que anda nas trevas. Queira Deus que a nossa reação não seja esta. As trevas não quiseram acolher a luz. O Francisco há pouco citou acerca da luz São João, e eu também tenho aqui um versículo, creio que não foi esse que há pouco citou, e que diz o seguinte: esta é a luz que estava prometida e pela qual o mundo ansiava há milhares de anos. Portanto, isto é de São João. Portanto, não há dúvida nenhuma que realmente tudo isto tem razão de ser, não é? A luz no Natal, só é pena que muitas vezes ela seja feita por motivos que não têm nada a ver com o Natal, pelo menos no objetivo de quem manda fazer as coisas, muitas vezes mais por motivos políticos do que outra coisa qualquer. Francisco, o nosso tempo está praticamente mesmo no fim. Eu dou-lhe a possibilidade de apenas de um minuto, e que é o seguinte: o Natal é um período de presentes. O aniversariante é Jesus Cristo. E as prendas, creio que deviam ser para ele. Qual é a melhor prenda que se lhe pode oferecer neste período? A Nicodemos, o Senhor Jesus, diz: Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. Ora, a prenda que Deus nos dá em cada Natal é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus entrega-se-nos no Natal. Como responder? Santo Agostinho diz por nós: como posso eu ficar diante de um amor que se me dá desta maneira? Só posso amar de volta. Então, a entrega de Jesus ao maior presente de Deus para a humanidade, o seu Filho Jesus Cristo, só há uma única prenda digna de ser assim chamada: é a nossa vida. Temos que, à força da oração, à força da conversão, de uma vez por todas renunciar às obras mortas do pecado, das trevas, e deixarmos que a luz de Deus brilhe a nossa vida. Não há prenda melhor que possamos dar ao Senhor nosso Deus neste Natal do que a nossa vida. Senhor, eis-me aqui, para o que tu queres, faça-se em mim segundo a tua vontade santa. Ajuda-me a fazer um caminho de conversão, ajuda-me a ser melhor, ajuda-me a preparar a vida eterna, ajuda-me a viver já nesta vida a luz da tua Páscoa, a luz do teu Natal. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser. Música.